O dia 17 de setembro na história, 1978, terremoto destrói cidade iraniana de Tabas e 40 aldeias do nordeste do país, matando cerca de 30 mil pessoas. 1980, o ex-ditador da Nicarágua, Anastácio Somoza, deposto em julho de 1979, é assassinado em Assunção, no Paraguai. 1987, furtada de uma clínica radiológica de Goiânia, uma peça pertencente a um aparelho de raio-x foi quebrada, liberando 28 gramas de cloreto de césio radioativo, que contaminou 240 pessoas. 1996, o presidente FHC e o primeiro-ministro da Alemanha, Helmut Kohl, assinam 3 atos de cooperação nas áreas ambiental, técnica e de transportes. 2004, o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, escapa de um atentado em Gardez. Esses são os fatos que fizeram o dia 17 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.